gente já não tá mais junto. Acabou, acabadinho de tudo. E mas não é, porque já te esqueci, que não sinto saudade da sua cama quando bebo da vontade. Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Oi, dá aquela mexidinha, por favor. Por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Oi, dá aquela mexidinha, por favor. Oi, dá aquela mexidinha, por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Alô, Messias, farmácia ultra popular. Edna Litera. A gente já não tá mais junto. Acabou, acabadinho de tudo. Mas não é, porque já te esqueci, que não sinto saudade da sua cama quando bebo da vontade. Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Alô, por favor, oi, dá aquela mexidinha, por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Oi, dá aquela mexidinha, por favor, e dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer.